Não bata de frente, desgraça. Não bata de frente, desgraça. Meu bonde bagaça, meu bonde bagaça, meu bonde tira massa. Não bata de frente, desgraça. Não bata de frente, desgraça. Meu bonde bagaça, meu bonde bagaça, meu bonde tira massa. Cês tão voando feito o Aladdin. Eu quero a minha conta lotada de jean. E eu tô tipo vandal, acreditando que essa porra já tá perto do fim. Música escrita com laço de sangue. Cronista tá no morro, sem mudo semblante, né? Troca de tiro se tornou constante. Saudade do meu ser, o que eu não vejo mais. Play no som, aperta o boom, aperta o playboy. Que não sabe o que fala. Lê fascista e a cronista tá na pista, jogando fascista na vala. Play no som, aperta o boom, aperta o playboy. Que não sabe o que fala. Lê racista e a cronista tá na pista, jogando fascista na vala. Não bata de frente, desgraça. Não bata de frente, desgraça. Meu bonde bagaça, meu bonde bagaça, meu bonde te amassa. Não bata de frente, desgraça. Não bata de frente, desgraça. Meu bonde bagaça, meu bonde bagaça, meu bonde te amassa. 5 da manhã já é tumulto. Sangue escorre lá na Perovais. Minha melanina se tornando um insulto. E lá na Baixinha ninguém aguenta mais não. São várias, várias noites perdidas. Salve Falcão do Morro. São várias, várias, várias partidas. Peçam paz pro morro. São drogas, drogas, drogas, drogas, drogas. Cês fala, fala, fala, fala, fala. Atividade cantar quando elas encosta. E vários copos na vala, vala, vala. São drogas, drogas, drogas, drogas, drogas. Cês fala, fala, fala, fala, fala. Atividade cantar quando elas encosta. E vários copos na vala, vala, vala. Não bota de frente, desgraça.